Acontece desde a última segunda-feira nas águas do Lago de Itaipu um exercício que tem como base o Yacht Clube Lago de Itaipu, o ICLI. É o segundo curso de abordagem a embarcações. Este curso é realizado pela Polícia Federal com o apoio do Ministério da Justiça através da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. 30 policiais federais lotados em cidades que fazem fronteiras com outros países por água estão participando deste curso. O objetivo é prepará-los para situações de emergência e abordagens a suspeitos de contrabando, tráfico de drogas, armas e munições. Augusto Rodrigues, chefe do NEPOM em Foz do Iguaçu, fala sobre a preparação dos oficiais. Esse treinamento está habilitando os policiais federais a atuarem nos grandes eventos que acontecem de agora para frente em todo o país, como também habilita eles a operarem como núcleos de polícia marítima, como polícia de fronteira, em toda a região banhada, né, por águas, rios, lagos ou mar, em todo o território nacional. A região de fronteira, principalmente a região de água, né, de rios, mares e lagos, ela é uma região que tem toda uma atenção da Polícia Federal. Nós somos espalhados pelo Brasil vários núcleos de polícia marítima que tentam com isso, né, fazer frente a esses criminosos que atuam na região. Então nós temos aí o trabalho de combate ao contrabando, ao narcotráfico e também a outros crimes que acontecem em toda a região. É um cálculo aproximado, né, mas nós temos aí mais de 16 mil quilômetros, né, de área banhada por lagos, por rios, né? Só na nossa região aqui, o Lago de Itaipu tem uma costa de 1.350 quilômetros, né? Então nós temos uma parte linear, que a gente pode falar que é a extensão toda do lago, mas nós temos que cuidar realmente de 1.350 quilômetros de área. Ainda não está feito um cálculo final, mas nós temos aí a apreensão de mais de 15 toneladas de maconha, uma certa quantidade de cocaína, mais de 20 milhões de dólares em mercadoria apreendida, mais de 70 embarcações também apreendidas, 200 veículos, ou mais de 200 veículos também apreendidos. Esse cálculo vai ser feito para o final do ano, mas é uma grande quantidade. Hoje na área, tanto esse ano como no ano passado, todas as apreensões na região, nós ficamos em torno de 13 a 15% de tudo que foi apreendido foram atividades desempenhadas pelo núcleo de polícia marítima. Só ressaltando que a nossa ação também não é isolada, né, nós fazemos parte da Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde que policiais que lá estão lotados, né, em atividade meio, em atividade fim, em atividade de inteligência, e fazem parte também e contribuem para esse sucesso do nosso grupo. Nesse treinamento, os policiais ficam habilitados à pilotagem de embarcação, fazer abordagem de embarcações, uma abordagem que é feita de uma maneira segura, usando critérios e padrões, né, protocolos já de segurança, voltados à segurança tanto do policial como da pessoa que está sendo abordada. A navegação noturna, atuações e ações furtivas, no caso, né, o policial aprende a trabalhar no escuro com o uso de equipamento de visão noturna, equipamento termal, radar, visando com isso fazer uma repressão adequada aos criminosos que atuam na fronteira. Nós temos aí embarcações, desde embarcações grandes, né, a embarcações médias e miúdas, pequenas, ao jet ski. Então os policiais, eles ficam habilitados a operarem esse tipo de embarcação, tirarem o maior proveito, com segurança, de todo o equipamento e atuarem, né, de maneira forte na repressão ao crime. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.